que eu faça ou nada que eu diga sempre bota algum defeito. Mas eu vou fazer tudo que eu quero, bem do meu jeito. E deixa pra lá essa gente com despeito. Se eu devia aprender a nadar antes de mergulhar no mar, isso não é da conta de ninguém. Se domingo eu vou à igreja rezar, depois vou para o cabaré dançar, não é da conta de ninguém. Vem também, meu bem. Se meu bem não quer trabalhar, eu dou minha grana toda pra ele torrar, isso não é da conta de ninguém. Take care of your business, honey. Que eu diga, sempre pegam no meu pé. Mas eu vou fazer tudo que eu quero, bem atrevida. E deixa pra lá essa gente intrometida. Se a gente não tem onde cair morto, mesmo assim vive com todo conforto. Vem também, meu bem. Xingo meu bem de fraco, mesmo quando rola um maior barraco, isso não dá conta de ninguém, um bem que não tem. Se a gente briga, sai fora da norma, melhor que ficar requentando aquela vidinha morna, isso não dá conta de ninguém, nem bem que não tem. Isso não é bom pra ninguém. Comigo não violão. Deixa cada um na sua, fazendo do jeito que quiser. O negócio é o seguinte: Murici, Murici, cada um cuida de si. Esse negócio de ficar se metendo na vida ali não tá com nada. Fica na toa. Pode tirar esse olho gordo do meu quindim. Não vem que não tem. Que é do homem, o bicho não come. Comigo não, violão.